Temos neste momento aqui no estúdio da CBN a grata satisfação de receber o Percy Lima, ele que é ex-prefeito aqui de Foz do Iguaçu e também autor de dois livros sobre a história do município. Bom dia, Percy. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. E olha, uma grande satisfação recebê-lo aqui, até porque eu não percebi que já fazia tanto tempo, mas já faz mais ou menos uns dois anos que a gente conversou a respeito do lançamento de seu segundo livro sobre a história de Foz do Iguaçu. E naquela ocasião nós comentávamos que entre seu primeiro livro e entre o segundo passou um intervalo ali bastante longo e praticamente nada a respeito da história de Foz do Iguaçu foi feito. Estamos às vésperas do centenário e, pelo que eu percebo, seu livro foi o último. Não vi mais nenhum título novo sobre a história da nossa cidade. É, na verdade, entre o primeiro livro, o lançamento do primeiro livro e do segundo livro, passaram-se 10 anos. Esses 10 anos não houve nada. Veio o segundo livro, que foi, na verdade, escrito em 2010, lançado em 2011. E agora que estou divulgando esse trabalho, e de lá para cá também não houve mais novidade nenhuma. Quer dizer, estamos aí no aguardo de que algo aconteça mais, mas parece que não está tendo interesse da, sei lá, das escolas de Foz do Iguaçu, das universidades de Foz do Iguaçu, em ampliar a história de Foz do Iguaçu, porque a história de Foz do Iguaçu, na verdade, tem muita coisa para ser escrita ainda. E era isso que eu ia perguntar. Muitas vezes a gente ouve aquele chavão, né, de que Foz do Iguaçu é uma cidade sem cultura, sem memória, sem história, enfim, na verdade, eu acredito que seja uma cidade sem registro, né, de história, memória e cultura. Mas a nossa história, por exemplo, é riquíssima e anterior, inclusive, ao ano de 1914, né? Sem dúvida. A Foz do Iguaçu, ela, na verdade, a história dela é anterior a 1914, porque, inclusive, já existia aqui pontos de exportação de produtos para a Argentina, entendeu? Naquela época já tínhamos consulado da Argentina aqui, existia já um posto da Receita Federal, que naquela época chamava-se Mesa de Renda Alfandegada, e existia registro da coletoria estadual, já trabalhando em Foz do Iguaçu, arrecadando impostos, lógico. Então tem muita coisa para ser escrita aí em Foz do Iguaçu, mas lógico que isso aí demanda de tempo, demanda pesquisa e demanda o que é o principal que move tudo nesse mundo, que é o dinheiro. Sem o dinheiro, dificilmente você consegue fazer alguma coisa, né? Eu estou tentando viabilizar muitas coisas, mas aí, agora, aproveitando o ensejo que estamos aí às vésperas do centenário de Foz do Iguaçu, quem sabe o poder público resolva encampar essa luta aí e a gente consiga desenvolver isso que eu estou me propondo, a deixar um registro mais profundo da história de Foz do Iguaçu. Há centenas de livros aí a serem recuperados que vai contar a história socioeconômica do município, política, enfim, uma série de coisas. Agora, isso demanda de uma vontade política, sem dúvida. E olha, e é importante a gente resgatar, porque, por exemplo, muitos dos nomes da nossa história, da história do município, estão hoje registrados em nomes de avenidas, de ruas, e os próprios moradores aqui de Foz do Iguaçu acabam desconhecendo. Por exemplo, uma das principais avenidas aqui da cidade é a José Maria de Brito, ali na região da Vila Portes, Jardim Central, também acesso ali à rodoviária. José Maria de Brito foi justamente o comandante daquela expedição que chegou aqui em 1889 para fundar a colônia militar aqui em Foz do Iguaçu? Ah, ele não foi o comandante, mas ele foi um dos, vamos dizer assim, uma das personagens principais da época, né? Ele chegou onde descobriu a foz do Rio Iguaçu, que daí veio a Foz do Iguaçu, né, o nome da cidade, e ele registrou os fatos que aconteceu durante a viagem e durante a chegada e posterior à fundação da cidade. Inclusive escreveu um livro, pouquíssimo divulgado, que eu acho que deveria estar em todas as escolas de Foz do Iguaçu, espero que esteja, entendeu? É. Inclusive vale a pena registrar aqui que este livro ele possui uma edição atual que foi feita pela editora do Fábio Campana, exatamente, que é nosso comentarista de política, mas infelizmente a tiragem não é aquela que nós gostaríamos de ver. Né? É, pois é, a tiragem, eu acho que esse tipo de livro, isso aí deveria ser impresso através de uma parceria com o poder público, com os empresários de Foz do Iguaçu, com os órgãos de classe, enfim, reunir um pessoal para resgatar essa história da cidade. Muita gente não conhece a história de Foz do Iguaçu. Aí você ouve as pessoas falar: ah, mas eu amo Foz do Iguaçu, ah, porque eu adoro Foz do Iguaçu. E eu faço uma pergunta, Guilherme, como é que você pode amar ou adorar algo que você não conhece, a sua origem? E a maioria das pessoas, com certeza, só lembra de Foz do Iguaçu na data do aniversário da fundação da cidade, porque historicamente pouca gente... Eu agora estou saindo divulgar o meu trabalho, está sendo muito bem aceito, graças a Deus, mas é um trabalho de formiguinha, eu acho que isso não poderia ser assim, mas... Quem visita a Fartal 2013 lá no CTG Charrua pode conferir em um dos pavilhões algumas fotos históricas de Foz do Iguaçu, por exemplo, fotos da década de 1920, bem no comecinho ali do nosso município. Na Fundação Cultural também nós temos algumas dessas fotos em exposição, mas não é uma exposição, assim, digamos, definitiva, né? Faz falta aqui para a nossa cidade um museu para contar a nossa história? De fato, Guilherme, quando tenho visitado as pessoas para fazer essa divulgação do meu trabalho, esse meu novo livro, as pessoas sempre perguntam por que que Foz do Iguaçu ainda não tem um museu ou algo tipo uma casa da memória onde você vai registrar todos os fatos e guardar todos os documentos inerentes à história de Foz do Iguaçu, desde, quem sabe, anterior à sua fundação até os dias atuais. Tudo isso esbarra na vontade política. Se não houver vontade política para se fazer isso, não vai ser feito. Agora, eu penso que é o momento. O momento agora é o momento especial para isso. Nós temos aí... Eu tenho um projeto chamado Projeto Memorial de Foz, que a ideia é resgatar todas essas coisas. Agora, como eu sempre falei, demanda de vontade política e principalmente de dinheiro. Vamos divulgar aqui, porque eu tenho um exemplar deste seu último livro, que é o trabalho Foz do Iguaçu no Contexto da História. Como é que foi até o trabalho de elaboração desse livro? Porque nós vemos lá que, além das informações, são muitas fotos também que foram coletadas durante este processo. Como é que foi para montar este trabalho, que, na minha opinião, é um dos mais ricos em informações já feitos nos últimos anos aqui na cidade? Bom, esse livro, na verdade, eu sou o editor, eu sou o jornalista, eu sou tudo lá, desde o estafeta, vamos dizer, o menino de recado, até o diretor, vamos falar assim, né? É um trabalho que demandou quase um ano e meio de pesquisa, né? Você imagina, você tem que procurar essas fotografias, você tem que procurar documentos para poder se basear o que você vai escrever. Eu estive no Arquivo Público em Curitiba, estive na Biblioteca Pública do Paraná em Curitiba, e por incrível que pareça, achei algumas coisas, mas muito pouco com relação àquilo que eu imaginava esperar. De fato, Foz do Iguaçu não tem um registro histórico documental, porque ninguém sabe o que aconteceu com esses documentos. Esses documentos, quem sabe, estejam por aí. Agora, aquilo que falei, isso demanda tempo e dinheiro. Sem o tempo para você fazer as pesquisas, sem o dinheiro para você conseguir fazer, resgatar esse trabalho, vai ser difícil você escrever uma história mais aprofundada. E eu sei que isso tudo existe agora. Nós precisamos rever essa situação histórica de Foz do Iguaçu. Ao longo dos anos tivemos muita destruição de documentos também aqui em Foz do Iguaçu para, digamos assim, liberar espaço da papelada nos órgãos públicos? Eu vou contar uma historinha bem rápida aqui a respeito disso aí. Nos anos 80, início dos anos 80, 81, 82, quem sabe por aí, o antigo prédio onde funcionava a coletoria estadual foi o Departamento de Patrimônio da Prefeitura, que funciona lá por muitos anos. Aí um dia eu conversei com um dos encarregados lá, e aqueles documentos assim, assim, assado, da história de Foz do Iguaçu, aqueles livros, eles responderam da seguinte forma: aquilo foi tudo queimado, foi tudo jogado fora, porque aquilo só juntava barata e rato aqui, então desocupamos o espaço e agora está tranquilo. Isso aí. Então quer dizer que a história de Foz do Iguaçu, por conta das baratas e dos ratos, uma boa parte dela, quem sabe, tenha queimado. Agora, eu sei que existem mais documentos aí que podem ser pesquisados e pode ser feito um arquivo disso aí, entendeu como é que é? Digitalizar, recuperar esses documentos no seu original, digitalizá-los e expor para a população poder conhecer a história real da cidade, né? O seu trabalho de pesquisa sobre a história de Foz do Iguaçu, quais foram os pontos que podemos determinar assim como marcos na história de Foz para que possamos entender até o atual momento da cidade? Bom, ela começa, na verdade, com a expedição que chegou aqui para descobrir a foz do Rio Iguaçu. Em função disso aí, foi fundada a cidade, aí vieram, logicamente, a instalação, né, de Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, o advento do pessoal da Justiça em Foz do Iguaçu, instalação de órgãos públicos e escolas, fundações das escolas, tudo é um trabalho de pesquisa por datas, né, porque aconteceu historicamente na cidade de Foz do Iguaçu. Ponte da Amizade, BR... Bom, isso já é uma coisa já bem mais moderna, né? A Ponte da Amizade é a partir dos anos 50. Na verdade, a de desenvolvimento de Foz do Iguaçu, ela começou mesmo a partir dos anos 50. Anteriormente, nós tínhamos, por exemplo, a passagem da Coluna Prestes, que foi uma coisa que deu um desenvolvimento à Foz do Iguaçu. Em função disso aí, nós tivemos a instalação do 1º Batalhão de Fronteira, à época, Companhia Isolada de Fronteira, depois 1º Batalhão de Fronteira e atualmente 34º Batalhão Mecanizado, né? Aí veio a instalação da Capitania dos Portos, isso deu um desenvolvimento grande para Foz, mas parou. Posteriormente, nos anos 40, com a fundação, final dos anos 30, início dos anos 40, com a fundação do Parque Nacional, a abertura do aeroporto antigo de Foz do Iguaçu, e Foz do Iguaçu foi, pouca gente sabe disso, inclusive, porque ela foi um território federal por 3 anos, mas ela foi um território federal onde se esperava muita coisa disso aí. Não aconteceu nada, entendeu? Mas que é... Foz do Iguaçu parece que foi preterida, sempre foi um segundo plano. Laranjeiras do Sul foi desenvolvida na época, por conta disso, transferiram a capital do território para lá, que era Foz do Iguaçu, a capital do território federal do Iguaçu. Aí estagnou novamente. Aí começa a história da Ponte Internacional Brasil-Paraguai. E aí vem embora Foz do Iguaçu no que a gente conhece mais ou menos hoje, né? Ela explodiu, na verdade, foi com a Itaipu Binacional. Que aumentou o tamanho da cidade. Foz do Iguaçu, no comecinho da década de 70, tinha em torno de 30 mil habitantes. Quando começou Itaipu, em menos de 10 anos, pulou para 180 mil? Exatamente, mais ou menos isso. Ela, na época, tinha 36 mil habitantes, inclusive com a zona rural, que naquele tempo tínhamos zona rural. Hoje quase não existe mais zona rural, né? Com o advindo de Itaipu, isso aí foi para 180 mil habitantes. Em 1985, nós tínhamos esse número de habitantes em Foz do Iguaçu. Agora, Foz do Iguaçu, especialmente no regime militar, foi uma cidade considerada aí como estratégica para a segurança do país e nós tínhamos prefeitos nomeados pela ditadura militar aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E é aí justamente que você entra também, marca seu nome de maneira definitiva na história de Foz do Iguaçu. Finalzinho ali da ditadura, você era presidente da Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu. Como é que é essa história? A história é o seguinte, Foz do Iguaçu, logo depois da Revolução, com a instituição dos atos institucionais, ela se tornou assim, uma zona proibida. Então aqui só podia vir militar, só os militares que podiam tocar, porque ela é considerada estratégica. Mas eu te pergunto, estratégica de quê? Isso aqui era coisa, invenção da dita Revolução à época, porque não tinha nada de estratégia nenhuma aqui. Fronteira, fronteira, e sempre vai ser assim. Tratamento diferenciado, mas é assim mesmo. Na época eu estava como presidente da Câmara quando houve o fim da ditadura, né? E como ficou vago o cargo de prefeito, porque eles eram nomeados, ou assumia eu como presidente da Câmara, ou assumia o juiz de direito até novas eleições. Então eu assumi o encargo e fiquei prefeito durante 6 meses, quase 7 meses, vamos dizer assim. E como é que foi este período na Prefeitura Municipal, marcando justamente essa transição entre militares nomeados e um administrador civil na Prefeitura? Olha, com relação aqui, a Foz do Iguaçu, foi tranquilo essa transição, entendeu? Inclusive tinha o coronel do Exército aqui, na época era o coronel Horácio Neves, uma pessoa de muito bom trato, houve assim, uma transição tranquila, sem problema nenhum, e seguiu essa vida dessa forma, né? Até a eleição seguinte, que foi em 1985, e eu passei o cargo para o prefeito no 1º de janeiro de 1986, né? E de lá para cá é isso que nós estamos vendo aí, que todo mundo acompanha, né? Democracia com seus defeitos, com as suas virtudes, com, né? Enfim. Esperança no futuro de Foz do Iguaçu? Sem dúvida, né, Guilherme? Eu nasci aqui, eu espero que Foz do Iguaçu se desenvolva cada vez mais, entendeu como é? Que tenha um caminho próprio de seguir a sua vida, uma economia que seja mais forte, uma economia mais vamos dizer assim, nossa, que não dependa tanto de fatores externos, né, tipo Paraguai, tipo Argentina, que Foz do Iguaçu se desenvolva cada vez mais e pense mais na sua história, isso é fundamental. Você veja agora, nós temos o prefeito Reni Pereira, parece que ele tem uma visão diferenciada e tá, eu penso que ele vai dar uma certa atenção a isso, entendeu como é que é? E temos aí, temos aí Itaipu Binacional, o Jorge Samek, diretor-presidente da Itaipu Binacional, nascido em Foz do Iguaçu. Então, eu penso que ele tem também, por obrigação, pensar nessa situação histórica da cidade, né? E eu estou levando essa proposta para ele e a gente aguarda a resposta sempre, né? Então, eu penso que Foz do Iguaçu tem que se desenvolver, mas todo desenvolvimento, quer queira, quer não queira, passa pela história. Você tem que ter um passado, dizer, quem sou eu, de onde é que eu vim, o que eu vou ser, entendeu? É isso aí que nós estamos pensando, Foz, né? Tem que ser repensado, Foz. Proposta de criação de um memorial aqui na cidade? A ideia é essa, eu estou lutando por isso já tem quase 10 anos, né? Eu estou entregando, já entreguei para cada prefeito que passa, eu entrego a ideia, eu tento vender a ideia, como é que vamos fazer, como é que não vamos fazer, aí fica aquilo que te falei, fica a vontade política para a gente poder arrecadar fundo para poder tocar essa ideia para frente, né? Vamos ver o que acontece daqui para frente agora. Recebi aqui na CBN nesta segunda-feira, dia 10 de junho de 2013, 99 anos, do município de Foz do Iguaçu, ex-prefeito, ex-presidente da Câmara Municipal e autor também de dois livros sobre a história do município aqui de Foz do Iguaçu, Percy Lima. Percy, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia e um pedido especial para você, viu? Não desista dessa bandeira. Bom, Guilherme, eu fico imensamente satisfeito com vocês me deram essa oportunidade de poder divulgar esse tipo de trabalho, entendeu como é? Não vou desistir nunca. Eu vou insistir e até que a gente consiga realizar essa ideia. Eu espero que dentro da programação do centenário agora, quem sabe novas ideias surjam, né? E em função disso aí a gente possa realizar esse trabalho. Esse é um trabalho que vai ter um bom tempo para ser realizado. Não é um trabalho que se vai fazer em 6 meses, 1 ano. É um trabalho de longo tempo, entendeu? Mas, olha, é um trabalho de base, eu tenho a impressão que vai ficar muito bom. E Foz do Iguaçu, nos seus 99 anos, já passei um bom tempo aniversariando junto com ela, né? E eu quero que Foz do Iguaçu seja feliz com o seu povo, que é um povo trabalhador, um povo bonito, um povo forte, um povo alegre, e que Foz do Iguaçu tem tudo para ter um futuro radiante. Parabéns, Foz do Iguaçu, parabéns para todos nós, e vamos viver Foz do Iguaçu com mais força, com mais amor. E olha, essa entrevista com o Percy estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br/entrevistas. E olha, se você está na internet também, eu recomendo que você procure pelo site do jornal Nosso Tempo. Era um jornal que existia aqui em Foz do Iguaçu, infelizmente com o passar do tempo ele acabou deixando de circular, mas o site está lá com todo o arquivo de edições, enfim, um trabalho primoroso de resgate histórico. Vale a pena acessar o site do jornal Nosso Tempo, mantido aí pelo jornalista Aloysio Palmar. Mais uma palavrinha antes do intervalo, Percy? Me despedir de vocês aí, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade que vocês me deram aqui, e agradecer ao povo de Foz do Iguaçu, que de uma forma ou outra sempre tem me prestigiado, e principalmente aqueles que me recebem quando eu vou divulgar meu trabalho, divulgar as minhas ideias, me recebem muito bem, e agradecer de coração a essa cidade maravilhosa que sempre tem me dado oportunidade, e aqui estamos. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado à CBN, obrigado a todos.